Ora, então, muito bom dia. Vimos de acabar de ouvir Tony Carreira. Ora, hoje somos o 18 de outubro de 2019. Espero que vocês passem uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Então, eu apresento-me, sou o Lourenço e estarei aqui das 9 até ao meio-dia com vocês e com muito da música. E então apresento, o fim de semana está à porta. Ora, então vamos continuar com a música e espero que vocês estejam todos bem. Quem está na cama, que se deixem estar, porque o tempo não está muito famoso, e esperamos um fim de semana muito chuvoso e hoje também. Ora, então começamos com a música, e linda música que a gente vai começar. Ouça a melhor música em português.

vezes sim, às vezes não. Lo dizes tu, lo digo eu. Palavras sim, nenhum valor. Pequenas coisas de amor. Acabou de tanto sofrer. Neste mundo não tem ninguém, não sei o que fazer. Tanta angústia vieta, a mágoa chegou-me ao peito. Minha vida é só tristeza, com mais que do peito. Desespero bate à porta, porque não me quer deixar. Não digo nenhuma, me chatei de estar. Estando assim tão só, não consigo aguentar. Cada vez estou pior, uma solução não tem queixar. Desespero bate à porta, porque não me quer deixar. Não digo nenhuma, me chatei de estar. Estando assim tão só, não consigo aguentar. Cada vez estou pior, uma solução não tem queixar. Minha vida já acabou de tanto sofrer. Este mundo não tem ninguém, não sei o que fazer. Com tanta angústia fiesta, o momento não é o peito. Minha vida é só tristeza, com mais de ver. Espero bate à porta, porque não me quer deixar. Não digo nenhuma, me já deixo estar. Estando assim tão só, não consigo aguentar. Cada vez estou pior, mas eu só vou te queixar. Espero bate à porta, porque não me quer deixar. Não digo nenhuma, me já deixo estar. Estando assim tão só, não consigo aguentar. Cada vez estou pior, mas eu só vou te queixar. Desespero bate à porta, porque não me quer deixar. Não ligo nenhuma, e já deixo estar. Estando assim tão só, não consigo aguentar. Cada vez deixo pior, mas tudo só vou te queixar. Perguntem à Suana, pensa na andar. Perguntem à Fli, que é de cipunha. Perguntem ao Tom, que ensinou o papel. Há quem empresar, passa mal também. Sozinha da mesa, a minha quinta. Oi, oi, oi, usa a patina. Chuva que até nada cabia. A tchaca até vaca manga subir. Mário Morda nunca soma no tempo. Bala bala, capete depois da pá. Mário Morda nunca soma no tempo. Bala bala, capete depois da pá. Oi, mamãe, mamãe, oi, mamãe. Bala bala, capete depois da pá. Oi, mamãe, mamãe, oi, mamãe. Bala bala, capete depois da pá. Sozinho cabral, interica na fazenda. Sozinho cabral, arima sua dizenda. Ai, ai, ai, não bande praga. Mamãe Maria também depois da paga. Maria Sozinho, em som da cartilha. Em som da cartilha, vou inteira abrir. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mamãe Maria também depois da paga. Maria Morda nunca soma no tempo. Mamãe também depois da paga. Maria Morda nunca soma no tempo. Mamãe também depois da paga. Oi, mamãe, oi, mamãe, oi, mamãe. Mamãe também depois da paga. Oi, mamãe, oi, mamãe, oi, mamãe. Depois da paz.

ship sinking. Não aguenta tanta dor este meu pobre coração. Eu te peço, por favor, não sei viver na solidão. Mesmo estando ao teu lado, tu pareces tão distante. Não vamos ficar parados, tu e eu somos amantes. Vendo o nosso amor morrer, temos que voltar atrás. Não vale a pena chorar, temos que nos entender. O nosso amor é lindo, eu te amo, tu me amas. Não vale a pena chorar, temos que nos entender. Ora, então vimos de ouvir o Dia Paisão, e foi pedido da parte de António Lourenço para seus colegas de trabalho e não esquecendo também Eduardo. Ora, então continuamos com as dedicatórias e desta vez é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos e para ela escutarem a canção e para todos os animadores da rádio e não esquecendo todo mundo que a conhecem. Então, ela deseja um bom dia a toda a gente e, da minha parte, muito obrigado. Ora, então, vamos escutar uma canção, Cuida de Mim para Sempre. Espero que seja do seu agrado. Sem voltar, se estou longe. são 10 horas 37 minutos e vamos ficar aqui com algumas músicas de Maria Lisboa, que estará cá no dia 9 de novembro na Sala de Festas e Multissom. É um baile que é organizado por a Rádio Arco-Íris, a nossa rádio e a vossa. Espero que vocês não esqueçam este dia. Ora então, vamos ouvir umas musicazinhas desta cantora que cá estará presente no dia 9. Couleur. Se ele tem seus fechos e

beleza ao acordar, a luz do sol e ao luar. Ora, então eu estou aqui presente que para ter música de todos os gostos, a melhor música portuguesa aqui na nossa rádio. Escutem, liguem-se à nossa rádio 96.2 e vocês vejam como é bonita a música. E em noite, talvez mais, eu te juro, meu amor. Na cama, na rua, tu és linda onde fores, o que houver. Na tela, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Na cama, na rua, tu és linda onde foras, o que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Encanto não levou, pra mim só te transformou, e as tu raias pela memória. Ainda digo e direi tantas vezes, és como o licor dos dedos, passa o tempo e estás melhor. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde fores, o que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Ah, na cama, na rua, tu és linda onde fores, o que houver. És ainda o meu sonho de mulher. Então continuamos com José Cid, a cabana junto à praia. Quem não se lembra dessa canção de António Mourão? Muito bonita. Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor, e eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Lá noite fora, ficavas abraçada a mim.

Ora então, e continuamos com Chiquita. A coisa aqui está preta, mas não está nada, está bem bom. O sol está a vir e tudo, não está nada preta. São 11 horas e 8 minutos e estamos a entrar na última hora do nosso programa. E então é o programa O Fim de Semana, está à porta, apresentado por Lourenço. Então espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Eu espero que a música que agrade. Então vamos escutar a música. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. Por isso é dorzinho pela que aguenta. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. Por isso é dorzinho pela sei que há muito tempo não te ligo, nem te levo para isso, meu amor, peço perdão. Mas andam assim meus sentimentos, tal e qual o orçamento negativo da nação. Orçamento que não dá para nada, nem para amar, nem ser amado. A coisa aqui tá preta. A coisa aqui tá preta. Por isso o amorzinho pela se aguenta. A coisa aqui tá preta. A coisa aqui tá preta. A coisa aqui tá preta. Por isso o amorzinho pela se aguenta. A coisa aqui tá preta. A coisa aqui tá preta. Por isso, amorzinho, vê lá se aguentas. A coisa aqui tá preta. A coisa aqui tá preta. A coisa aqui tá preta. Por isso, amorzinho, vê lá se aguentas. A coisa aqui tá preta. A coisa aqui tá preta. A coisa aqui tá preta. Por isso é amorzinho pela se aguenta. A coisa aqui tá preta. A coisa aqui tá preta. A coisa aqui tá preta. Por isso é amorzinho pela se aguenta. A coisa aqui tá preta. A coisa aqui tá preta. A coisa aqui tá preta. Por isso é amorzinho dela se aguenta. A coisa aqui. Olhando pro céu, pedi pra você voltar. É um sentimento que não tem jeito. Já tentei me enganar, fiz de tudo pra esquecer a verdade. Você pode já não te amava, mas tu não quiseste acreditar. Teu coração agora chora, eu vou embora pra não voltar. Sei que tu pensavas que eu não tinha a coragem pra te abandonar, mas fica sabendo que agora chegou a hora de te deixar. Coração esquecido, porque chora? Tenho que amar, não vou ficar. Já não és amor da minha vida, porque agora outro em teu lugar. Coração esquecido, porque chora? Se me provocaste tanta dor, já não és amor da minha vida. Eu estou de partida, porque agora tenho um novo amor. Há outra mulher na minha vida, mas a ela eu nunca vou deixar. Mesmo que te sintas tão perdida e arrependida, não vou voltar. Coração esquecido, porque chora? Tenho pena, mas não vou ficar. Já não és amor na minha vida, porque agora outro em teu lugar. Coração esquecido, porque chora? Se me provocaste tanta dor, já não és amor na minha vida. Eu estou de partida, porque agora tenho um novo amor. Tenho pena, mas não vou ficar. Já não és amor da minha vida, porque agora outro em teu lugar. Ora, então, 11 horas e 19 minutos e vimos ouvir Coração Esquecido. Ora, então, a canção que vai passar a seguir é da parte de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas que o conhecem e não esquecendo António Lourenço. E diz que, e por minha parte também pelos animadores, e ele que passem um bom dia e boa coragem. E muito obrigado. Ora então, metemos o Roberto Leal, o Malhão. Oh Malhão, Malhão, que vida é tua? Oh Malhão, Malhão, que vida é tua? Comer e beber a tirim-tim-tim, passear na rua. Comer e beber a tirim-tim-tim, passear na rua. Oh Malhão, Malhão, quem te deu as botas? Oh Malhão, Malhão, quem te deu as botas? Foi o caixeirinho ao tirim-tim-tim das perninhas tortas. Foi o caixeirinho ao tirim-tim-tim das perninhas tortas. Com quem vais casar? Que será de ti? Com quem vais casar?

quis e transformou meu viver. Amor,

96.2. La crème, la crème en couleur. Em forma de um fado, o que no peito se amua são dores e eu triste trago na boca em forma de um fado. Esta noite não me escondo. que foi triste. Ora, então e continuamos com Maria Lisboa, a artista que vai estar aqui no dia 9 de novembro na nossa sala festa de multissom de São João do Bolão, no baile que a Rádio Arco-Íris organiza. Ora, então são 11:56 e está na hora de eu me despedir. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris, e que vocês estivessem contentes com o meu programa de hoje. E espero que terça-feira cá estarei na mesma com vocês, com A Música é Vossa. E espero que vocês passem um ótimo fim de dia, um bom fim de semana, e façam cuidado porque vai chover. Vocês metem seus abrigos e tudo, porque as gripes andam aí. Cubram-se bem e tenham uns ótimos dias e um bom fim de semana. E por mim vou ficar com mais uma ou duas canções de Maria Lisboa e depois deixarei-vos com a RDP Internacional. E por minha parte, um bom fim de semana a todos e tenham tudo de bom. Então, até já. La FM en couleur. En couleur. Teus sonhos. Pois então é assim que eu chego ao fim da minha missão. Eu desejo um bom fim de semana e cá estarei terça-feira, se Deus quiser, por mais um programa da Música é Vossa. Ora então, vou-vos deixar com o hino nacional um bocadinho e depois então cá me despedirei e deixarei-vos na RTP. Ora então, até terça-feira, bom fim de semana, e até terça-feira, se Deus quiser. E bom apetite a todo mundo.